Boa noite, sejam bem-vindos à primeira emissão de 2014 do Independência Sonora. Votos de um fantástico ano. Para esta emissão podem contar com muitas novidades musicais, a começar com Stephen Malkmus and the Jigs e a música Jace Move, que podem encontrar no mais recente trabalho Wig Out at Jagbags. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Thank you.

Look, our sorrows, pains, and angers, and we turn them into play. There's no time to dwell upon it. It's this life that we chose. foram as primeiras três do ano no Independência Sonora, com o regresso de Stephen Malkmus and the Jigs, que tocaram Jay Smooth, do novo disco We Got at Jack Bags, ainda The Flaming Lips, com o clássico Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, e mais um regresso para 2014, os Drive-By Truckers, vieram apresentar-nos o último English Oceans através do single Grand Canyon. Seguimos a nossa hora na companhia dos Pixies, com Blue Eyed Exe. Saw the star called Venom's Temples, banda inglesa que promete dar muito o que falar em 2014. Eles editam em fevereiro o disco Sunstructures e por cá já rodamos o tema-título. Atrás, Three Wolf Moon tocaram a Words Can't Explain do seu disco homónimo e ao longe os Pixies a surpreenderem com o lançamento do EP2, de onde retiramos a faixa Blue Eyed Exe. Continuamos a nossa hora com a Run, Run, Run dos The Null Twist. Run, run, run till the alley comes. Run, run, run, the year runs on. Silence is all. Thank you. Tens a quarta classe? Sabes distinguir um dó de um ré e um fá de um si? Costumas juntar amigos na garagem para tocar umas cenas? Envia o teu trabalho para independenciasonora@gmail.com e passarás da garagem para a rádio. Independência Sonora. Ouve de segunda para terça, à meia-noite, e em facebook.com/independenciasonora. Thank you. independência sonora, passados na companhia dos The No Twist, com a Run Run Run, do disco Close to the Glass, no meio Public Love, do Planning to Rock, que podem encontrar no álbum A Love's Legal, e no final a Forgiven, de Actress, está presente no mais recente trabalho Ghetto Vile. Para a despedida, fiquem com a No Medicine for Regret, dos Mogwai. Desejo-vos uma ótima semana. Um abraço, divirtam-se.